Quantas vezes a gente não se vê por aí, bate papos, partilha tantos momentos agradáveis, não é mesmo? Todos precisamos de amizade, de partilhar um monte de coisas. E nós travamos uma amizade sólida e duradoura. O sentimento que nos une é forte e nos faz bem. E hoje, em especial, quero lhe desejar que seus ideais se tornem realidade, pois torço por você, pela sua felicidade. A nossa amizade é muito valiosa e haveremos de passar muitas datas como essa, a do seu aniversário, de bem com a vida e com as pessoas. Receba neste dia o meu abraço com votos de vitórias e conquistas. Um grande abraço, primo. Felicidades e sorte no seu caminho.